Faria Lima, Hotel Juliette, prossiga no corredor Shell, no meu pé. Achou a turma do banco no Hotel Juliette? Qual seria pro ideal para o destino? 2.8 horas no Hotel Juliette. Ok, tá livre, voar direto destino, o Lima Hotel Juliette, ascendendo a 145. 145 direto, Lima Hotel Juliette. Para ingresso no pátio. Certo. muito boa noite, Alfa Vista Juliette, Avianca. Alfa Vista Juliette tá livre até o portão. Gente, reporta ali perto, pra... Salvador, Alfa Victor Lima, Avianca comunicando o término de reboque. Ciente do término, tô ciente, bom dia. Grato, bom dia. 920, seguinte, Lima Hotel Juliette, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 1288. Salvador, muito bom dia, eu vou 191, informação de Charlie, autorização. Bom dia, gol 1961, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APA Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, e em seguida voa direto Bride. O transponder é o 5007, o controle em 120.8, cotejo. Autorizado número, o nível 360 para o Galeão. Decola na Israel, Leda, depois voa Bridge. Autorização é até SMAP, depois Dúvida, depois para o Bacena 5007. O transponder 1208, controle após. Correto, só confirmando 5007, o transponder, chama para acionamento, Gol 961. Chama lá então, o 19, nenhum no prédio. Alfa, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Alfa, informe sobre a sua autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Pátio Principal de Lenovo. Autorizado, chama para ingresso, Pátio Principal, Alfa Yankee Uniforme. Muito obrigado. Paulo Salvador, mandou o nome da minha ONU. Bom dia, continue com o andamento. ONU 961, colheia com a equipe de solo, tem uma aeronave da Azul que está puxando aí a sua direita. Ela vai ser rebocada aqui para o pátio principal. Colheia com a equipe de solo, está autorizado o puxo para o táxi. Poxa, coordenação autorizada para o táxi, ONU 961. O azul, Alfa e aquele uniforme, qual a posição que o senhor saiu aí do pátio 3? Posição 9. Ok, então esteja atento à aeronave da Gol, que está na sua esquerda, vai puxar lá na posição 5, ok? Ok. ingressando no pátio principal. Está autorizado até a posição 9 do pátio principal. Reporte ao termo do reboque. O Alfa aí que ele fala. Entendi, obrigado. 961 confirmando, está autorizado seu push, ok? O altímetro no 0 ou no 5, chama para o táxi. GB 1015, já vai iniciar o gol 961. Salvador, Golo 961, para o táxi. Estamos com 125 a bordo, 3 horas e 30, altera a cabina. A livre o táxi via pátio 1 em Índia, para o ponto de espera da 10, o altímetro 10 no 5. Quando lá, a torre 1862 para a decolagem. Estamos na verdade, pátio 1 em Índia, para a espera 2,5, Golo 961. Com 7, identifique, chegada bom, vista para 4 mil pés na proa de Pelô, ajuste 1015. Rebati, 4 mil pés na proa de Pelô, com 1015, motor 35. foda, cara. O Salvador é o Mike Alfa Índia. Salvador, bom dia, vou com voo 865 para a formação Delta. 865, identifique chegada Bonf, desça para 5 mil pés, ajuste 1015. 5 mil, desço, no alto. Tá liberado a velocidade. 159. Controle Salvador, voo 961, bom dia. Saída da AEL, passo 1900. Uno 961, suba 360, saída da AEL. 360, da AEL, 961. Salvador, autoriza Brady, pegou o nome ONU? Negativo. Bom dia, 33171 com a Delta, Guarulhos 340. Bom dia, o TAN 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APRA Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, e após Leda voa direto Brindy. Transponder é o 5017 e o controle em 120.8, corteja. 340 para Zulu 10 Bridge, para Zulu 16 para o seu Zulu, Bridge Poços de Caldas para Guarulhos. Corda 10, com curva direita na Dael até a posição Leda, após o Bridge. 1208 é o controle, 5017 transponda. Tá 3171. Tá 3171, correto. O cotejamento, chame para o acionamento. Chamaremos com o acionamento. Tá 3171, obrigado. Do 4.000 pés, 3.5 do 7. 3.5.7, desça para 2.000, livre LS X-Ray. 7, 2.000, reportará, estabilizado no ILS X-Ray, botando 3.5 do 7. Nós nem é um da Gol, pode voar a Bridge agora, pode chamar o centro, frequência 125 ONU. 125 ONU, obrigado, Mandito. Só nos 5.000, o voo no 865. 865, desça para 2.000 pés e 15 litros LR. 2.000, tá nível, reportar estabilizado, o voo no 865. Tá 3171 tá autorizado por estacionamento no 612 e o altímetro no 0 no 5, chama para o táxi. Chama no táxi, tá 3171. Estado no ILS, tá 3507. 357, chame torre, 198, decimal 612, boa noite. 198, 612, bom dia, obrigado, senhor. No 865, livre LS X-ray, reduzo para 189. Ok, só reduzindo a velocidade, está livre o X-ray. Estabilizado, visual com a pista? Ah, o sol não deixa ver direito não, mas está estabilizado. Ok, 1865, chame torre Salvador em 1, 1865, 612, bom dia. não adianta. Ataque, soltado 3171. 157, alterna Galeão, 4 horas. 157, Galeão e autonomia? 4 horas. Tá livre o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame a torre 18, meia dúzia. Tenha um bom voo, um bom dia. Tá 3171. Pátio 1 em Índia, ponto de espera da 10. Obrigado, bom domingo, bom trabalho. Bom dia, 35 no 7. Bom, Salvador, tá 35 no 7. Tá 35 no 7, bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa Juliette para o 4, tá 35 no 7, bom dia. Ponto 086, confirma a torre, portanto 3171. Portanto 3171, frequência da torre 118.612, ok? Muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1865, livrou. 1865, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 1865. ingresse da Juliette 1865. 1865, ingresse via Juliette, a partir do portão 612, deve seguir uma viatura follow-me até o portão 10, ok? A partir do 612, prossegue com follow-me para o 10, 1865. Se desça 4 mil pés. Ajuste 1500. Bom dia, TAM 3171. Bom dia, TAM 3171. Suba ao 340, saída da EL. 340, pode voar, Líder, senhor? Prezado. Obrigado, Líder, TAM 3171.